Quarta-feira, 15 de julho de 2015, na Alemanha, foi divulgada a violação do túmulo do histórico diretor de cinema expressionista alemão Friedrich Wilhelm Murnau, que assina o filme Nosferatu, de temática vampiresca, produzido em 1921. Na mesma cripta familiar, repousavam também os dois irmãos do diretor e estes não foram tocados. Os três caixões foram abertos e os cadáveres examinados pelos violadores. Somente a cabeça de Murnau foi levada. Sobre o crânio de um.